onde foi o meu amado? Ó formosa entre as mulheres, buscaremos em teu jardim, nos canteiros de bálsamo. Ele se alimenta entre os lírios, meu coração se alegra em ti. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Formosa e cheia de graça, brilhante como o sol. Teu cabelo rebanho a pastar, teus dentes brancos como a neve. Em ti, Senhor, quero estar como uma romã em flor. Portuguese worship, a quase que torre piano, 72 bebinhas.